4-3-5. 3-3-2-5, confirma a secundária. 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, obrigado. Controle Salvador 1-9-2-3. Sobe 360, saída da El, 1-9-2-3, vigilância. 360 da El, 1-9-2-3. Avião 36 azul, pátio principal, portão 9. Pátio principal, portão 9, azul. Então, 363, Curitiba, cópia. Bora lá, pegar. 360, Curitiba, rota via Perú 58, decolando a 1-0, com curva pela direita no perfil da Dael, Leda. Após Leda, vossa gás, a onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. 5131 no transponder, controle PR1 no 9-8. Curitiba autorizado, 360, decolar 1-0, governo à direita na saída da Elfo, Leda, foi estragado e após intercepto é 58. 5131 no transponder, 198, controle da 3163. Portão 07, sempre condutando para o puxa assinar. Afirmativo, já estamos prontos aqui no portão 7, o 3163. Ok, então vamos coordenar o seguinte, estou com agora o tráfego da América cruzando a retaguarda e após vai cruzar um tráfego da Azul. Assim que o tráfego da Azul livrar, o senhor inicia e chama táxi. Com Campinas. Frente é cortado para o 3163, solo, confirme? Estou com o tráfego da América agora cruzando a sua retaguarda e após vai cruzar um tráfego da Azul. Após o Azul, o senhor inicia o pushback e acionamento e chama táxi. Após o Azul, está livre o pushback, 3163. Azul 4299 Campinas, chamou? Afirmo, senhor. Sente do hotel. Sim, tem o 360 aprovado, aceita? Aceita. Hotel Campinas, 360, Leda, Bridge, Up Zulu no meia, Bravo até o Zulu, após sair conforme, decolando a 10, com curva pela direita. Subida da El Leda, após Leda voa Bridge, aonde intercepta o eixo da aerovia, que é Up Zulu no meia. 5111 transponder, controle opera em 1-9-8. Cuidado Campinas, 360, decola da 1-0, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu no meia e conforme a rota. 5111 versionar 19-8, controle azul 4299. Portão 8, tinha o condutor, para o pushback acionamento. Portão. Prossiga para a torre. Questionamento, chanel 63, 1-2, no portão 1. Autorizado na poli, chame táxi, matriz 1-2. Torre 3304, ponta pega no zero, pronto. Tan 3304, modulou? Afirmativo. A linha decola pista 0, chuva leve sobre o campo, Tan 3304. O vento 060 graus, são 07 nós. Gente, a linha decola no 03304. O Mac de Let Charlie pode quando pronto para o táxi. Bom dia, UF7526, cruzando 250, informação Hotel. Bom dia, 26, desce para o 50 na Proditap. Confirmando, Proditap. Afirmativo, nível 50, 050. Proditap, nível 50, 7826. Salvador está 3163 para o táxi, estamos com 135 a bordo, alterna Campinas e autonomia de 4 horas e 20 minutos. Visão 63, está autorizado, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera no 0, no ponto de espera torre 1 no 8, décimo meia, ajuste no 0, no 4. Táxi Juliette e Alfa, espera no 0, quando pronto, 186, está 3163. Controle, é o gol 1923. Cruzou 190 no 923, chama Recife agora, 13325. 3325, tenha um bom dia. Bom dia. Puxa 6312, 340 Natal com 97. Veiculado os 11198, o controle, bom voo. 198. 3304. Cidadão no zero, lado 186 torre, 1014, ajuste. 186, segue o Airbus, 04, sobe 380, vigilância. Sobe ao 380, 3304. Salvador, bom dia, tá 3163, aproximando o ponto de no zero, pronto para decolagem. Afirmativo, TAN 3163, a linha decola, pista no zero, vento 070 graus, com 04 nós. A linha decola no zero, TAN 3163. espera ponto 363, 2, bom dia. Bom dia, eu chamei a 312, pronto. Estimativo 6312, ali mantém capiceiro 1-0. 1-0, ali mantém, 6312. Solo Azul 4299, gate 8, puxa ideia, acionamento. 299 da Azul, portão 8, autorizado, Chimitex. Outra táxi 4299. TAM 3163, decolada 15, 1098, controle, bom voo. Adoro, obrigado. Mike Charlie, corrigindo, Mike Juliette Charlie, confirmando 03 a bordo acionado para o táxi. Afirmativo. Reporto no ponto de espera da 17 para cruzamento da pista. Reporto no ponto de espera 17, Mike Juliette Charlie. Salvador, bom dia, TAM 3163, saída da Tael. 3163, bom dia, contato radar, vou para o 360. 360, TAM 3163. Controle Salvador, bom dia, TAM 3620, mantendo 170, presente do hotel. 3620, bom dia, identifique, chegada a mar e desça para o 050. 050, descendo TAM 3620. Salvador, 3163, seria valida? Autorizado, Leida, 3163. Leida, 3163. Web 5826, desça para 2000, ajuste 1014, informe estabilizado no final. 2000, 1014, informará estabilizado no final, Web 826. Hoje na M312, 17, decola 198, é o controle, bom voo. 98, bom dia, até volta. Salvador, hoje na M312, bom dia. Bom dia, hoje na M312, contato radar, suba para o 350, saída PUCA. PUCA, obrigado. Três zero quatro, chama agora Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1288, 1260, TAM 3304. Via Juliette Alfa, teu ponto de espera da 10, lá 28 torre, 1014. Vai seguir o azul, Juliette Alfa, vai chamar a torre, o mais velho, vai seguir nós. Táxi, o azul 4299. Temos 115 a bordo, 430 de autonomia. Nosso alternado é Ribeirão Preto. Você saiu e pediu o teu B? Podemos sim. 1-1-5. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera do 1-0, lado direito da minha torre. Lio e 14, ajuste, bom voo. Ok, está livre o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, uma torre 1-1-8, decimal 62. Obrigado, modelo. Solo Salvador, trip 5221, posição 1-2 para puxacionamento. Falcon 2000, retaguarda do trip, assim que o tráfego livrar, o senhor inicia e chama táxi. A gente pode levar, iniciar o táxi, o trip 5221. Salvador, o Xanamia 312 poderia voar pro de Aracaju? Quanto eu prefiro agora que eu não sou, 6312. Francisco? 3163, chame Recife 13325 e alternar 1251. Você vai confirmar a primária? 13325. 3325, 10, nota 3163, obrigado, bom dia. Salvador é o azul 9136 para Recife 370, pronto, copo. Salvador azul 9136. 9136, prossiga. Estação para Recife 370. 370 aprovado, aceita. 370. Autorizado no Recife 370, rota Peru 58, decola no zero, curva esquerda, subida por Cajão, transição Caju, 51 no 35 transponder, controle opera em 199, decimal 8. Está autorizado, Recife 370, saída Puca com curva esquerda, Caju, transição 5-1, 3-1, transponder, 119-8, controle. E é só confirmar o transponder novamente, azul. 5-1-3-1. 5-1-3-5, transponder, 5-1-3-5, chama quanto ponto para o puxa acionar? Chamará. Solo Salvador, trip 5221, 57 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera do 90, lado direito da minha torre, 1014, trip 5221, por favor. Juliette Alfa, quando espera 18,6, obrigado, 1014. 3-1-2, vou direto Aracaju, chame Recife na frequência 125, decimal 45. Direto Aracaju, 2545 Recife, Xanamia 312, boa. Boa. Bom dia, tráfego avistado, já avisou com o campo baixar travado? Hoje, baixar travado. Guarda apenas a pista livre, Embraer Azul iniciando rolagem pista 1-0, para cheque o vento 100 graus com 2 nós. Direto Matheus. 826 da Web, livre pouso no 0, 100 graus com 29 ao vento. Ok, livre pouso, está 10, 7, 5, 8, 2, 6. Salvador, trip 5221, ponto de espera da 10. Afirmativo, trip é o número 2, aguarde. Número 2, aguardando, trip 5221. 4299 da Azul, os 25 da Ebola, 198, bom voo. 98, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299. Bom dia, Azul 4299, contato a Atlanta Ecológica, vou para o 360. Sessão 360, por gentileza, senhor, possibilidade de voar Leda para minimizar o nosso atraso? Autorizado, direto Leda. Grato, 4299. Papapá, Mike, Juliette Charlie, ali mantém cabeceira no zero. Line é manter cabeceira no zero, Mike, Juliette Charlie. Controle Salvador, bom dia, voo 1982, entendi a informação, bom dia. Voo 1982, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Desça para o 050, chegada Mari, voo 1982. Da Web, no solo 26, direita, no 21, decimal 9. 219, 58. Solo Salvador Web, 5826, lembrou no 2. Papapá, Mike, Juliette Charlie, livre decolagem, pistão no zero, vento variável com 039. Web 5826 na escuta, web do solo. Web 5221 ali, mantém cabeceira no zero. 221 ali, mantém na 1 no zero. Salvador Web 5826. 5826, bem-vindo, Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio principal, posição 08. Alfa, Kilo para o pátio, posição 08. Isso, após o pátio 3, pátio principal até o portão 8. Entendi, após o pátio 3, o pátio principal, o portão 8. Mike Juliette Charlie, decolado de Salvador, 28, controle 198, bom voo. 198, então bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Papa Papa, Mike Juliette Charlie. Mike Juliette Charlie, contato radar na decolagem, suba para o 400. 400, Mike Juliette Charlie. Correto. Livre decolagem para o trip 5221 da 10. Salvador, bom dia, tá 3620. Tá 3620, bom dia, o altímetro no 0 no 4, é, não chove sobre o campo, para informação, já baixar travado visual? Negativo, passou de a serra, baixar checado visual. Tem livre pouso, pista no 0, tá 3620, o vento variável com 03 nós. Tem 3620, projeto pouso. Trip 5221, 29 decola, 198 ao controle, bom voo. 19 98 controle, obrigado. Controle Salvador Trip 5221, saída Gole. Bom dia, Trip 5221, contato radar, suba para o nível 200. Subindo para 200, Trip 5221. Controle Salvador, teria como autorizar a liberar o Trip 5221 da restrição de uma centena, 15 milhas? Nós passaríamos no 080, né? Está livre da restrição vertical na saída, o Trip 5221, livre extensão para 200. Ciente, livre da restrição e nível 200 autorizado, Trip 5221, muito obrigado, tio. Controle, o Mike Juliet Charlie solicita pro 210 para desejo um TCU. Só livre desvio, Mike e Julia Charlie. Desvio, Mike e Charlie. No solo os 32, 121, 29. 219, 3620. Solo Salvador, bom dia, até 3620. 3620, bem-vindo, Alfa Kilo, pátio 3, pátio principal, gate 10. Alfa Kilo, pátio 3, principal, Golf 10, 3620. LZ 5860. 5860, bota a copia, informação quilo. Escuta. Vai cruzar o nível no 50 azul 4299. WebMet 5860, cópia. Essa escuta para siga. Autorizado, Salvador Porto Seguro, 340 nível, decola no zero direita, da El Leda. Controle 119.8, aciona 5142, confirmado. Papapá, Mike e Juliette Charlie, chame o Centro Recife, 13325 e alterna 1251. Controle 5142. Resposta, WebJet 5860. 5860, chama puxa acionamento. Chamarei puxa acionamento, 5860.